Solta o play, DJ. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. E voltamos a mais uma playlist de final de temporada. Dessa vez a temporada de primavera de 2018. Com um monte de animes aqui. A gente vai tocar um monte de músicas de openings ou de endings. Aqui é o Seiji. E aqui é o Zyder. Opa, opa, opa. Gostei dessa temporada, mas podia ser coisa melhor, né? Tá bom, né? Também gostei bastante dessa temporada. Mas então, abrindo essa playlist, tá tocando aí de fundo, tá tocando o que, o Zyder? Tá tocando Love Song, um encerramento de Tadakun Akoi Oshinai. Um anime que é muito gostosinho de se ver. E a história, ela conta do personagem principal, chamado Tada Mitsuyoshi, que ele é uma pessoa que nunca se apaixonou na vida. Mas o principal hobby dele, a coisa que ele gosta de fazer, é tirar fotos. E ele acaba, no começo do anime, conhecendo uma garota chamada Teresa Wagner, que veio transferida de outro país. E aí a história vai contando as aventuras dele com ela e os outros amigos dele, até tem momentos bem emocionantes. Cara, eu gostei. É um anime original, né? Ele não veio baseado em nada, inspirado em uma mangá, light novel. É bonitinho. Historinha bonitinha. Você apaixona pelos personagens facinho. São todos bem legais. A única coisa é que, até o momento dessa gravação, o anime ainda não acabou. Então, tem aquela coisa. Espero que termine de uma forma legal. Eu também espero que termine de uma forma legal, mas é um anime que não terminar do jeito que a gente quer, vai ser um anime bonitinho. É um anime original, a gente não tem base de como pode terminar. Né? Mas fique aí, então, escutando a música de abertura, né? O Love Song, Manakawa e da Yuami, mas vamos começar a nossa playlist pra valer. E começando essa playlist, aqui tocar uma música de um anime que eu gosto bastante e continua legal ainda. O anime é o Shokugeki no Soma Sanosara Totsuki Resharen, que é a segunda parte da terceira temporada do Shokugeki no Soma. E nessa parte aqui nós vemos o Soma junto com a Irina e o pessoal do dormitório, né, o Polestar, desafiando o novo diretor, o Azami, que é o pai da Irina, e a Elite dos 10 em um desafio de Shokugeki em grupo, que vai acontecer agora na reta final do exame de avanço. Avanço de ano. Então, na temporada passada, a gente viu que o Azami virou novo diretor, né, da escola, e ele tá propondo um novo método agora, né, que todo mundo tem que seguir a cartilha dele, e quem não segue a cartilha dele tá expulso. Ele tá começando a expulsar um monte de gente, e tem os rebeldes agora, que faz parte do dormitório, Polar Stars, que estão se rebelando. E aí a gente vai ver então agora nessa nova etapa, a gente vai ver então nesse exame os rebeldes agora, né, eles vão fazer o desafio, com o desafio agora um Shokugeki em grupo, e se eles ganharem esse Shokugeki, eles se tornarão a nova elite dos 10. E agora poderão acabar com esse programa estabelecido pelo Azami e recuperar os alunos que foram expulsos. Então tá nesse momento agora que a gente tá vendo. Um monte de torneios acontecendo, um monte de Shokugekis acontecendo. De 3 contra 3, bem legal. Com um monte de pratos muito deliciosos. E é a forma que tem Shokugeki no Soma. Um monte de pratos deliciosos e um monte de gente perdendo a roupa. Ei, maravilha. Essa parte é muito boa. E tá chegando o próximo mangá. Mangá acabou esse arco tem um mês, então... O arco já acabou. O anime ainda tá no comecinho dessa parte agora, né? Então... Acho que deve ter mais uma temporada, um pouco mais curta, só 12 episódios, né? Depois disso. Então, deve ter. Deve ter. Não sei se o anime continua agora, ou se eles vão dar uma pausa e continuar. Vou dar uma pausa. Acho que vai ter mais uma temporada, acho que lá pro começo do ano. É, e aí no mangá já começou um novo arco, né? Tá bem no comecinho. pouquinho. Então tem que esperar. Mas eu acho que o anime consegue finalizar todo esse arco aí. Então vai ser legal. Espero que seja da forma boa. Mas vou tocar aqui a música, né? Uma música de abertura que é muito boa. Na verdade, Shokugeki no Soma sempre tem um monte de músicas boas. Na verdade, eu não gosto da primeira abertura. Eu gosto. E essa música de abertura aqui, ela se chama Symbol da Lucky Life, né? Que é uma música muito legal também, né? Bem típico das músicas de Shokugeki no Soma. Com uma certa agitação também. Então, fiquem aí, né? Escutem então o Symbol do Lucky Life, música do Shokugeki no Soma, Sanosara, Totsuki, Resharin, tá? Escutem aí. 指を加えて立たながめて終わるつもりはなくきっといつか叶うはずだってそんな人はどう見たいな話し会夢中に話していたのないその未来の上に立って同じような空先の未来飛び越えた色それの向こうへありのままあるがまま この感情を胸に秘めて夢は夢なのままにしないでほら今から描く傷だらけの胸震えた共に行こうぜどこまでも奇跡なんていらないから掴み取れよさその 小さな影に怯えているのこれにならない僕らの声はねえどこからの声でがいずよあのねえねえ僕らにもあるよわかっているんでしょだからねえねえ言葉にしないでも分かっているから答えならなら胸の中いつだって変わらない気持ち 憧れてたあの姿に近づけてるかな傷だらけの胸震えた共に行こうぜどこまでも奇跡なんていらないから掴み取れよさその また戦おうありのまま進め、この感情胸に決めて夢は夢のままにしないでほら今から描く傷だらけの胸震えた共に行こうぜどこまでも奇跡なんていらないから E agora vamos falar de um anime bem fofinho, pra dizer a verdade. Acho que é um dos mais fofinhos daqui, né? Dessa lista. Dessa temporada, é. Porque nós vamos falar de Comic Girls. É um anime bem tranquilo. A história é baseada num mangá. Um mangaka que tem 15 anos de idade, né, tá no ensino médio. E que ela tem o pseudônimo de Caos. Só que daí ela não é muito boa. Não consegue ser aceita, assim, um mangá dela ser aceita e tudo mais. E a editora dela manda ela pra um dormitório feminino só para mangakas. A partir daí, as histórias vão ocorrendo. Que são várias histórias bem mais slice of life, sabe? É, contando o dia a dia das quatro garotas. Que são mangakas que residem no dormitório. E cada uma desenha um estilo de mangá diferente. frente e tudo mais. E vai mostrando a vida delas no dormitório, uma ajudando a outra, tudo mais. O que elas passam pra ter seus mangás prontos e todas essas coisas, assim. É bem divertido de se ver, é bem levezinho o mangá. Cara, é muito legal. Eu gosto. Um anime cheio de garotas moe, com partes engraçadinhas, divertidas. Vou falar a verdade, é um anime gostosinho de ser visto, viu? E fiquem com a abertura de Comic Heroes, que chama Memories, cantada pelas dubladoras do anime. Escutem aí. Yes! Próximo anime é um anime surpresa que foi um estouro, cara. Nossa senhora, realmente, eu adorei esse anime. E eu não esperava muita coisa, não. Só ouvi falar bem. Eu não esperava muita coisa, não, hein? Até porque ele é meio estranho, tem um público pra ele, mas é de um estúdio que eu gosto, então dá pra dar uma confiança e quando você vê, poxa vida. É o anime, é o Uma Musume Pretty Derby. Ele é um anime da PL Works, que eu adoro esse estúdio. Ele foi feito, na verdade, pra divulgar um jogo de Android e iOS. E ele mostra a história das meninas cavalo, as Uma Musume, que são garotas que, digamos, possuem genes de cavalo, tem uma descendência de garotas que são cavalos, sei lá. É meio uma versão meio estranha, futurista de um outro universo, né? Eu não entendo. E por causa disso, como ela tem esses genes de cavalo, elas são muito velozes, mas muito velozes, iguais cavalos de corrida. E elas treinam bastante em uma escola e as mais rápidas acabam sendo escolhidas para correr em grandes eventos de corrida, onde todo mundo é fã dessas garotas. Você vê um monte de cara que gosta de garotinhas e vê garotas correndo pra caramba. E aí, as três primeiras que ganham a corrida, né? Elas ainda participam de um evento, de um show musical, como se fossem idols. Tem um público também vendo elas dançando, cantando. É maravilha. Como já disse, tem um público próprio, cara. Dois públicos, né? Tem os dois públicos. Pessoal que gosta de idols e pessoal que gosta de esportes. Pois é, cara. Interessante que todas essas garotas, elas têm nomes de cavalos que já existiram de verdade. E a protagonista, ela é a Special Week. É o nome dela mesmo, né? Que é uma jovem garota que é bem alegre, bem feliz, e ela quer ser a melhor garota cavalo do Japão. Bom, e esse anime, eu digo que ele é surpreendente, ele é bom porque as partes de animação de corrida, nossa, elas são muito boas. Elas são muito agitadas. Ela te dá uma ação, ela te dá uma emoção. Cara, os caras capricharam nas partes de corrida. Porra, a história, você pode até pensar assim, porra, mas é meio besta. Mas quando você compra a ideia, cara, no fim das contas, ela se torna um anime muito surpreendentemente bom. Realmente, eu adorei. Foi muito legal de acompanhar esse anime até a sua reta final, e o final foi muito bom também. Viu? E estão dizendo que deve ter uma segunda temporada. Opa, seria legal. Fez bastante sucesso. Tanto que ele era um anime que eu não coloquei na minha lista, mas eu peguei e vou ver tudo agora que acabou. Eu já tava, tinha passado pra dar metade quando eu fui convencido por imagens a assistir, então falei, ah, então eu vejo quando acabar, né? Ah, sim, sim. A única coisa é que o criador, né, desse anime, depois que viu toda a popularidade, ele pediu pro público: pessoas, não façam hentai com essas garotas, por favor. É tarde demais, amigo, tarde demais. Você tá pedindo pro público errado, cara. Regra 34. É, tem fazer como. O quê? Fazer o quê? Mas fique aí então com a música de abertura, que é bem legal, a Make the Butt, cantada por a seiyus do anime, um monte de seiyus. É muito mais que a outra. Realmente. Então, mas escutem aí a música de abertura do Mamusume Pretty Derby, tá? Escutem aí. 乗り越えてゆこう。 vocês sabiam que otakus também se apaixonam? É basicamente essa meio que a premissa de o otaku nikoi wa musukashi, porque o amor pelo otaku é bem difícil, apesar de que eles também se apaixonam, né? Uhum. Porque o anime se passa quando uma garota que é otaku, pro Joshi mesmo, daquelas bem que gosta do yaoi e tudo mais, né? Vai trabalhar numa empresa nova e descobre que um amigo de infância, que é um otaku de jogos, trabalha lá também. E, por algum motivo, eles acabam começando a namorar, porque, na verdade, ele sempre nutriu um amor por ela desde a infância, pelo que a gente entende logo nos primeiros episódios. E, basicamente, a gente vai acompanhar a vida desses dois e mais um outro casal, que também trabalha na mesma empresa, que mostrando a dificuldade do amor pra eles, né? Como eles lidam com o namoro e tudo mais. É um anime bem divertido e bem bonitinho de se ver essas coisas. Anime do Noitamina dessa temporada. Eu já tinha lido o mangá, já tava esperando por ele e não me decepcionou, não. Não me decepcionou. Eu adorei. É muito bom. Eu escolhi ele entre o outro anime também que tem sobre amor otaku, é o 3D Kanojo Realgar. Sim. Porque o outro, ele também é bom, vale a pena ser citado aqui, né, pelo menos. Só que ele conta uma história que a gente meio que, entre aspas, já viu alguma coisa assim, porque é um otaku se relacionando com uma pessoa não otaku. Aqui os quatro casais são de otaku. Isso que é interessante. Esse que é interessante. E adultos ainda. Nossa, falei quatro casais, não, são dois casais. Quatro pessoas, dois casais. E todos adultos. Todos adultos, trabalhando em empresa, tudo mais, né. Ver como é o dia a dia deles na empresa, né, desse jeito. É bem divertido se ver. É um anime que vale a pena, vale muito a pena. Sim, sim. E, bom, acho que vocês podem ficar aí com o tema de encerramento, Kimi no Tonari, cantada por Hauka. Escutem aí. Próximo anime é um anime de comédia que eu adorei, adorei. Eu só acho que devo mudar o título, né, cara, da protagonista, mas tudo bem. O anime é o Hinamatsuri, ele é um anime de comédia do estúdio Feel, e ele mostra inicialmente como tinha um cara da Yakuza, o Inita, ele acaba se reunindo com uma misteriosa garota que veio do futuro, a Hina, que possui poderes de telecinese e explosão. E ela é uma garota que foi criada no futuro para ser uma espécie de arma, e por isso ela tem esses poderes. Contudo, ela se mostra preguiçosa, burrinha, sem expressão e só pensa em comida. Aí ela acaba vivendo com o Nita. Por quê? Não sei. Cara, ele deixa. Mas ela deixa o Nita bravo várias vezes, porque ela não faz nada, quebra algumas coisas que ele gosta, principalmente os vasos dele, não sei como, não fica elogiando ele e o deixa em apuros em algumas vezes. Aí nessa história a gente ainda vê outras garotas, como por exemplo a Hitomi, que é da mesma sala da Hina, que ela não sabe dizer não, e por isso acaba ajudando as pessoas. E como ela acaba ajudando as pessoas, ela acaba se mostrando bem adaptada a vários tipos de trabalhos. E por isso o pessoal acaba confundindo com uma jovem adulta também, mesmo ela só querendo viver sua vida de estudante. Tem também uma outra garota, a Anzu, que ela também veio do futuro com a missão de matar a Hina, mas ela acabou perdendo pra ela, acaba abandonando a missão, e como ela não consegue mais voltar pra casa, porque ela perdeu um equipamento pra voltar pra casa, ela acaba ficando no Japão, sem ter um pra onde morar. Ela acaba vivendo com sem tetos, onde aprende a viver com eles de forma humilde, trabalha dando valor ao dinheiro, e depois ela acaba vivendo junto com um casal de idosos que ajuda a cuidar de um restaurante chinês. Minha personagem preferida do anime também, viu? Esse anime, então, ele é muito bom. Ele é bem divertido em vários momentos. Tem outros momentos que ele é bem tocante. Então, ele é uma boa surpresa, uma agradável surpresa. Eu não esperava muita coisa. Na verdade, eu não conhecia nada desse anime, dessa história. Já tem um mangá, já tem bastante capítulos, mas assim, ele veio com uma ideia que eu gostei. Umas personagens também bem legais. O protagonista é minha menos favorita, mas ainda assim dá uma história bem divertida, que pra mim vale a pena ser visto. Então, uma boa surpresa. E eu vou escolher aqui a música, a de encerramento. A de abertura, ela é uma música legal, mas ela é uma música meio típica de música de anime, na verdade, que a gente já viu vários tipos, assim. A de encerramento, ela é mais, tipo, melódica, minha opinião. O senhor adulto cantando uma música triste. Eu acho que vale a pena escutar, que é uma música muito legal de ser escutada, que é a Sake Tu Ikura to 893 to Musume, né? Por que 893? Não sei. Cantada pelo Yoshiki Nakajima. Fique aí com essa música que eu acho muito legal. Música de encerramento de um anime muito bom, o Hinamatsuri, tá? Escutem aí. やけに思い出す E com o próximo anime, nós voltamos ao mundo de Gangue Online, porque o anime aqui conta a história de um spin-off Sword Art Online, no melhor mundo, que eu acho que é o Gangue Online, que eu adoro armas, coisas meio futuristas assim, então, é o tipo de coisa que eu gosto. Bom, a história vai contar sobre uma garota universitária chamada Karin, que ela é alta pra caralho, e ela é meio complexada com isso. Um dia uma amiga dela fala assim, ah, entra nos jogos online, você pode ser o que você quiser, só que daí, por algum motivo no futuro de Sword Art Online, em todos os jogos você não cria seu avatar. Eu acho isso uma bosta, mas tudo bem, né? Porque cada jogo cria um avatar aleatório pra ela e ela fica cada vez mais maluca em cada mundo que ela vai tentando jogar, porque todos eles ela fica alta ou musculosa demais, não sei o que, e como ela é complexada com a altura, ela não quer ficar nesses mundos, até que ela chega no mundo de Gangue Online, onde ela vira uma loli. Aí ficou perfeito. Eu concordo. E, bom, como vocês sabem, o mundo de Gangue Online, pra quem já assistiu os animes anteriores, não é um mundo muito amistoso, né? Afinal, são muitas pessoas armadas pra lá e pra cá, né? Tudo mais, mal encaradas, porque a maioria dos avatares lá são mal encarados. Vide os avatares do grupo de garotinhas do ensino médio, todas brucutus. E, bom, a história é bem simples aqui, porque a Karin agora com o seu avatar, onde ela deu o apelido de Len, entra nesse mundo, daí ela aprende sobre esse mundo, né, começa a aprender a tirar e tudo mais, e ela veste toda de rosa, porque sim, porque é bonitinho. Aí ela conhece outros personagens, como a Pitohui, que é uma outra garota, ela é alta e ela é bem maluca. Não tem outra descrição pra isso, né? E, bem, tem dois Battle Royales, porque hoje em dia a moda dos jogos online é Battle Royale. Então, nada melhor do que lançar um anime onde você tem Battle Royale. Só faltou fazer um anime do mangá antigo e teve filme também, Battle Royale, pra fechar o esquema, né? Mas, já que a moda hoje em dia é Battle Royale, no anime também temos dois Battle Royales chamado Squad Jam, onde montam grupos para... É igual os Battle Royales, pra se matar mesmo e o grupo que é o primeiro vence. Basicamente isso, né? Cara, anime interessante, viu? Eu tô gostando mais desse spin-off do Sal do que o Sal original. Eu acho que eu gosto do arco, ele é só focado nele, né? Tá bom. Pra mim, o arco do anime original do Sword Art Online, do Gangueio, pra mim é o melhor arco, pra mim, exatamente porque o Kirito no original usa um lightsaber toda hora. Então, eu sou maluco com Star Wars e tudo mais, então não tem como não ficar maluco daí com esse arco. Ele desintegrando as balas no arco lightsaber. E eu acredito que se a Len aprendesse a usar um lightsaber, ela seria tão boa quanto o Kirito, porque ela tem a mesma velocidade, ou talvez até maior. Maravilha. É um anime bem divertido, você gosta de ação, tem muita ação, ação bem desenfreada, tem poucos episódios fora da ação, né? Eu acho que são uns dois episódios só de contexto, né? Contextualizar a ação que vai acontecer depois, né? Por causa do Squad Jam e tudo mais. E vale a pena assistir, é muito bom. A ação desse anime é muito boa. E por isso, fiquem aí com a abertura do anime, Yusei, cantada por Air Aoi. Escutem aí, então. ないと思ってた。寂 しさは苦しく優しさは切なくそれでもこの場所が愛おしいできないことを誰かのせいにして逃げていたんだそう気づいた日から引ける血が強さを握っていつか Próximo anime é um anime que eu tô gostando bastante. Vamos ver como ele termina. O anime é o Golden Kamuy. É um anime que todo mundo reclamou dos ursos, né? Ah, por quê? Só porque tava uma animação estranha deles. É um anime que tem um mangá, vencedor de prêmio. Só gosta dele e estavam esperando bastante por este anime. O anime ele foi feito pela Gino Studio, que é um anime até que novinho. E essa história acontece lá no começo do século 20, lá em Hokkaido, no Japão. Tem um cara, o Sugimoto Sachi, que é um ex-soldado sobrevivente da guerra russo-japonesa e por causa do seu modo selvagem de luta e grande capacidade de sobreviver, né? Ele é bem conhecido como o imortal Sugimoto. E ele ouviu uma história de que tinha um homem chamado Noperapo que roubou ouro do povo Ainu. Povo Ainu que é um povo de Hokkaido que tem uns costumes meio indígenas. Então é um povo mais antigo e ainda existe, tá ali, né? Em Hokkaido. E descobriu, né, que esse cara, né, o Noperapo, ele roubou o ouro desse povo, matou os caras que estavam carregando ouro, escondeu todo o ouro, foi preso e deixou a localização, né, desse todo esse ouro aí em um mapa em formato de tatuagens que ele dividiu entre seus colegas de prisão. Esses prisioneiros conseguiram fugir e agora está todo mundo caçando esses prisioneiros. O Sugimoto também está caçando esses caras para que ele consiga pegar o ouro e fornecer parte dele à viúva do seu grande amigo que morreu na guerra. Aí nessa jornada ele acaba conhecendo uma garotinha Aino, a Sipa, que mostra vários costumes Ainu e o jeito de sobrevivência na selva também, né? Então é uma história muito legal, né? Dessa jornada desses dois aqui, né? São dois personagens bem carismáticos. O cara, um jeito bem estilo torrão dele, bravo. E a garotinha também, um jeito bem brava também, xinga ele. Mas os dois se dão bem, é legal. A gente aprende muita coisa do povo Ainu, muito jeito de costume, bom jeito de sobrevivência, bom jeito de caçada, de culinária também, de comida. Todo episódio sempre tem um prato, cara. Eles mostrando como eles cozinhando ali, matando um animal, preparando, o pessoal comendo. Cara, dá uma fome também com esse anime, viu? E a gente vê, então, todos esses dois aí nessa jornada pra achar o ouro, né? Ele pra pegar esse ouro, pra levar pra achar a viúva, e ela com uma vingança. Matar esses caras aí que roubaram ouro e mataram um povo ainda. Pra gente, é um anime bem divertido e com muita ação. Ação é a parte séria também. Então ele é um anime bem interessante de ser visto. A animação poderia até ser bem melhor, mas pra mim tá ok. Mas fiquei com este anime, que tem uma música de abertura que é muito legal. A Winding Road, cantada pela Man With A Mission. Man With A Mission, a banda que eu tô gostando bastante de várias músicas que eles estão lançando, principalmente de anime. Então fique aí, né, com a Winding Road e a Man With A Mission, música de abertura do Golden Kamuy, tá? Escutem aí. Someday we will find out the truth. この傷の数だけ闇を駆け抜ける Across the long and winding road O próximo anime é Mahou Shoujo Sight. É mais um dos animes que são os considerados filhos de Madoka, né? Um outro Mahou Shoujo meio desconstruído. Mas esse é um dos bons, pelo menos eu achei. A história gira em torno de Asagiri Aya, que é uma garota que sofre bullying na escola, sofre bullying em casa, sofre bullying em qualquer lugar. Mas ela tenta escapar do bullying e acaba encontrando, de alguma forma, o Mahou Shoujo Sight. Dá pra ela uma arma, que diz ser a varinha mágica dela. E quando, no meio de uma desses abusos que ela sofre, ela acaba atirando a arma, as pessoas aparecem na frente dela, simplesmente assim. O que acontece depois? As pessoas são... Eu estou sofrendo malignamente aqui, vocês não estão enxergando, mas eu estou. Que triste, hein? E esse é só o básico do anime, o primeiro episódio. Ou seja, existe esse site e muitos garotos sofreram bullying ou abusos e outras coisas, né? Acabaram chegando nele de alguma forma misteriosa, assim, e elas ganham poderes. A Aya é uma delas e não muito tempo depois que ela descobriu, ela encontra outra garota que agora eu esqueço o nome. Mas vários mistérios cercam esse site e existe uma outra garota que tá matando outras garotas mágicas. Existe meio que uma profecia de fim de mundo também, que é descoberta não muito tempo depois do começo do anime. E é muita coisa, assim, não dá pra ficar explicando, porque é um anime envolto de muitos mistérios. Isso daí é só a ponta do iceberg pra vocês verem o resto. Cara, eu não vi esse anime, então eu não posso falar nada. Mas eu gostei da música. Como eu falei, é um anime shoujo, filho de Madoka. Ele tem muitos mistérios e tem violência. E não só violência física, como violência mental, assim. Você fica meio perturbado com algumas coisas que você vê nesse anime. Mas vale a pena. Se você gosta desse tipo de coisa, vale muito a pena. E quanto isso, fica com o segundo encerramento, que na verdade é o encerramento só do episódio 3. Né? Eu dei uma roubadinha aí, falo, tocou no encerramento, aí é encerramento, pronto. Watashi Daki Mitete, cantada pela Serizawa Yu, que é uma das dubladoras do anime. Escute aí. Yeah. Próximo anime é um anime muito esperado também pelo público, que o anime tá muito bom, tá muito bom mesmo, cara, esperando mais coisas ainda acontecer. O anime é a terceira temporada do Boku no Hero Academia, é um anime que é produzido pelo estúdio Bones, e realmente a história tá muito legal, avançando bastante. Aqui nessa temporada, nesse primeiro momento, nós temos o arco do acampamento e depois o arco do resgate. Pra mim, são arcos que eu gosto bastante. O que eu vou gostar mais ainda é o que vai vir depois ainda. Putz, a vida, vai ser melhor ainda. Mas nesse primeiro momento que a gente vai ver, temos um ataque, né, da Liga dos Vilões num acampamento do pessoal, né, da academia. Eles estão lá pra treinar e a gente vê novamente um ataque deles. Então aí temos todos um desenrolar aqui, né, de combates entre os estudantes e os vilões. Isso desenrola no segundo arco, vê mais combates entre vilões e agora os heróis mesmo, profissionais. Cara, a grande batalha que a gente vai ver entre o All Might e um dos melhores vilões deste anime. É uma batalha que eu esperava muito, então ficou sensacional. A forma que mostrou esse combate, toda a mensagem, toda a lição, o que aconteceu agora, desenrolar, expectativa pro próximo arco, que o anime vai continuar ainda. Então ele tá continuando. Então a gente vai ver mais coisas ainda, né, nesta terceira temporada. Mas até o momento dessa gravação, já fechou esses dois arcos. E eu adorei. E um anime que é uma história excelente, de um mangá também excelente, um dos melhores, né, que lida com essa questão de herói, lida com a questão do que é o vilão, muitas mensagens e ótimas batalhas também. E com a música de abertura que eu gosto bastante, eu gostei. Não é a minha favorita, mas eu gostei. Que é a música chama Odd Future, cantada pela Overworld, né? É um anime que é muito bom, então fique aí, né, com a música de abertura, a Odd Future da Overworld, música de abertura da terceira temporada de Boku no Hero Academia, tá? Escutem aí. You love, love, love, love, love, love. na minha lista eu deixei o melhor pro final. Olha aí. Porque nós vamos falar sobre Steins Gate Zero. Steins Gate Zero é uma continuação, basicamente, de um dos finais do anime anterior. No caso, no anime anterior, você pega o episódio 23 do anime, que é o episódio que muda tudo, que é a reta final. É onde o Akabirin Tari, ele volta no tempo, de verdade, com a máquina do tempo lá, pra salvar a Kurisu. E eles entrarem na linha do tempo e não ia acontecer nada, ia ficar tudo bem. Que é o final do anime anterior. Só que no episódio 23 ele faz a viagem, tá tudo errado no anime anterior também. Só que daí no final do episódio 23 ele fala pra ele, então, agora que você viu como funciona, você vai voltar e fazer direito. Só que daí sai o episódio 0 do Steins Gate 0, que muda o episódio 23. E é quando ele chega, ele não consegue, volta e fala, agora você volta pra fazer de novo e direito. Ele, não dá, diz que não consegue e desiste. Ele desiste de salvar por isso. E é assim que o anime começa. Porque é a partir daí que o anime começa. Ele desistiu de salvar por isso e passa-se alguns meses. Até que começam a acontecer coisas estranhas novamente. Primeiro, o Akabe acaba conhecendo outra personagem importante chamada Hyajin Maho, que é uma cientista que foi amiga da Kurisu. E ela só criou uma inteligência artificial com as lembranças da Kurisu. É só isso. E se eu continuar falando mais que isso, vocês vão ter muitos spoilers. Isso é só a sinopse básica do anime. Pensa que a guerra, por causa da máquina do tempo, ainda vai existir, que foi um dos plots do anime anterior, ou seja, ele volta agora acontecendo meio que em tempo real os encaixes para acontecer a Terceira Guerra Mundial, que eles querem impedir, né? Tudo vai se encaixando aí, muitos mistérios que esse anime, realmente, se eu falar muito, mas que isso vai entregar muita coisa, então é um anime que tem que ser visto, e não muito dito. Cara, esse anime tá empolgante. Nossa senhora! O fato de eu não poder jogar o jogo, porque ele é todo em inglês, e eu tenho uma dificuldade assim com o inglês, assim, eu consigo ler, mas eu demoro muito pra ler. Se eu pegar pra jogar um jogo totalmente em inglês, assim, que eu tenho que prestar muita atenção, eu vou ficar muito tenso e puto, porque eu tô demorando muito, uma coisa que eu tô muito empolgado. Mas se tivesse em português, nossa, eu já tava zerando o jogo agora, só pra saber o que vai acontecer, porque esse anime tá muito, muito empolgante. Eu fico esperando cada episódio, assim que sai eu assisto, porque não tem jeito. No começo ele tava num ritmo meio lento, assim. E eu tava pensando, cara, eu prefiro o primeiro Steins Gate por causa disso. Mas depois ele entrou num ritmo de crescimento, de empolgação. Cara, muito bom. É tão bom quanto o Steins Gate original. Eu tô gostando e esse anime ainda vai continuar. Isso que é uma maravilha. Ele é meio lento pra você se habituar ao novo mundo, pra nova história. Conhecer os personagens até começar a dar merda. Porque é isso que acontece, né? Começa a dar merda. Enfim, fiquem com a abertura, Fátima, cantada pela Itou Kanako. Escutem aí. fechar essa playlist, tocar a música aqui do, acho que pra mim, o melhor anime dessa temporada. Pelo menos é o que eu mais gostei e eu estou mais curtindo. Só espero que o final seja tão bom, que atenda minhas expectativas. O anime é o Megalobox. O anime da TMS Entertainment. E ele foi feito em comemoração aos 50 anos de Ashita no Joe. Ashita no Joe, que é uma grande história de boxe, famosíssima no Japão. Então, e nesse anime aqui, mostra um futuro onde temos uma cidade bem rica, futurista, e na periferia vive uma população abandonada pobre. E nesse mundo existe um esporte, o Megalobox, que é um boxe, onde se usa uma estrutura de metal nos braços, praticamente o gear, que ela serve para dar um aumento de força e defesa nas lutas, né, nos combates. Aí temos o protagonista, que é um boxeador sem nome real, e que ele participa de combates ilegais do Megalobox, ganhando dinheiro em lutas combinadas, onde ele acaba perdendo de propósito algumas lutas, a mando do treinador para ganhar dinheiro. Contudo, ele é um cara que ele é muito habilidoso no boxe, ele quer mostrar o seu valor, né, como um grande lutador de verdade. Aí, no momento da história, ele ganha essa oportunidade de testar o seu valor, é desafiado por um grande campeão do Megalobox, e ele descobre que vai existir um torneio, né, do, chamado Megalonia, que vai reunir os melhores lutadores do Megalobox, e assim ele parte nessa jornada de querer participar desse torneio, lutar e vencer, né, e mostrar toda essa parte do seu valor. Assim, ele acaba adotando um nome falso chamado Joe. Joe não vem à toa, a homenagem eu acho que tá no Joe. E aí ele ganha fama lutando, porque ele acaba lutando sem o gear. Enquanto todos os outros lutadores usam o gear, ele vai sem gear, ou seja, ele luta usando toda a sua habilidade do seu corpo mesmo, sem nenhum aparato a mais. Virando assim o Gearless Joe, o Joe sem gear, né? Então ele tá fantástico, com um monte de lutas, crescimento dele, algumas reviravoltas, uma ótima animação, e pra quem gosta de anime esporte, principalmente o boxe, vai se deliciar com esse anime. Pra mim, como já disse, é o melhor da temporada, empolgante demais pra mim, e eu estou adorando. Vamos ver se, como ele vai terminar, né? Acho que até o momento, quando a gente lançar essa playlist, o episódio já vai ter terminado. Então vamos ver, né? Se ficou bom ou não, né? Mas até o momento dessa gravação vai ficar sem incógnita. Então é isso, vamos terminar essa playlist aí. Não deu pra falar de outros animes também, senão a playlist fica muito grande. Tem alguns animes que eu gostei, tipo o Piano no Mori, gostei do Kiki no Kintaro, o Amante o Advance, Capitão Tsubasa, que tá legal. Tem mais um monte de outros animes aqui que não dá pra falar, mas é isso, galera. Então, por favor, mandem e-mails, mandem comentários, continue escutando a gente. E fique aí, então, com Kakate Koyo, da Emi Nakamura, a música de encerramento do Megalobox. Um anime muito bom, tá? Valeu, galera, muito obrigado, falou e tchau! E escutem aí. 小さな積み重ねの信頼という宝物。お互い。